Epa, acabou a musiquinha? Significa que começou! Começou o primeiro fucking podcast que não tem nome. Qual vai ser o nome dessa porcaria de podcast? Xinguei. Não se surpreendam por eu não xingar, porque eu sou cristão, enfim. E cristãos não deveriam xingar. Vamos ver, hein? Vamos lá. Nome do podcast. Qual vai ser o nome do podcast? Vocês que estão ouvindo o podcast agora, vocês sabem qual é o nome. Eu que estou fazendo o podcast, eu não sei qual é o nome. Mas... vamos lá. Falta um nome, né? Então, já que falta, porque eu não posso botar o nome FaltaCast. Então, esse vai ser o nome do podcast. Vai ser o FaltaCast, podcast do Marcos Marinho. É simplesmente o podcast mais sensacional do Brasil. Eu vou lembrar de botar um reverb muito maneiro nessa parte. Se eu souber botar reverb no programa de edição. Vamos lá. O que aconteceu? Esses tempos, vamos lá, 20 fucking livrarias Saraivas, elas simplesmente fecharam, tá ligado? Sabe o que é uma livraria fechar? Significa que o mercado de livraria está completamente inviável! E também significa que um negócio muito estranho está acontecendo, cara, porque... vamos lá... antigamente, quase não se comprava livro. Hoje em dia você compra livro, hoje em dia youtuber vende livro, hoje em dia youtuber vira best-seller, hoje em dia a pessoa dá livros de presente para os outros, hoje em dia o pessoal ganha livros de presente dos outros. Como é que uma livraria consegue fechar 20 lojas em um aumento... em um aumento crescente de compras de livro? Estamos falando de um aumento crescente, cara. Isso significa que mais gente está comprando impressos em geral, está comprando livro de material de estudo, está comprando livro livro de ficção, livro de... livro que não é livro, livro que tinha, enfim, é mangá, quadrinho. O mercado está completamente acalorado, aquecido, movimentado. A roda da economia dos impressos está girando loucamente, como se não houvesse amanhã. Como explicar por que a Saraiva fechou 20 lojas? Vamos ler. Matéria da Isto É. Em crise, Saraiva fecha 20 fucking lojas. Atualizado. Diferentemente do informado em versão anterior, a loja do Plaza Sul não foi fechada. Caguei. Vamos lá. Depois da Livraria Cultura entrar em pedido de recuperação judicial, agora foi a vez da Rede Saraiva tomar uma medida mais drástica nessa segunda-feira, 29, está fechando 20 lojas espalhadas pelo Brasil. Vamos lá. Empresa não confirma a relação das livrarias fechadas, mas segundo fontes do mercado, estão entre elas as lojas de Londrinas. Caguei. Em comunicado enviado à coluna, Saraiva disse que vem tomando medidas voltadas à evolução da operação, da perenidade do negócio. Ciclo e fechamento de 20 fucking lojas de livros e fortalecimento do seu e-commerce, que hoje representa, segundo a empresa, 38% do negócio. A rede tem no momento 84 livrarias, cara! Tem no momento, significa, fechou 20, era 20 mais 84, 104 lojas, cara! corrija se eu estiver errado, e só sobrou míseras 64 lojas. É, porque 64 lojas num país que tem pouco mais de 20 estados, significa que ainda tem livraria para um caramba, tá ligado? A Saraiva Cultura são protegidas e também responsáveis por uma das piores protagonistas, não é protegidas, cara. Cultura e Saraiva são protagonistas e também responsáveis das piores crises do mercado editorial brasileiro. Nos últimos meses, não estão conseguindo liquidar o pagamento de seus fornecedores. Isso aí é carro passando na rua. Espero que vocês não estejam ouvindo. Dos seus fornecedores. Agravando ainda mais a situação dos editores, ao mesmo tempo, livrarias como Martin Fontes e Rede de Leitura, livrarias Curitiba, Estavas Civilas, mais conservadoras em sua gestão, estão conseguindo passar um pouco mais tranquilamente pela crise. Vamos lá. Teorias da conspiração. Solta a musiquinha da teoria da conspiração aí, meu bem. Eu não sei que musiquinha é essa, mas enfim, deve ser um hip hop muito massa. Vamos soltar ele agora? Será que eu solto ele agora? O que será que eu faço? O que será que eu não faço? Será que esse arquivo... Não, esse arquivo de suspense? Qual que é o arquivo de... Não, isso é funk, isso daí não é. Sim, eu estou mixando o episódio enquanto eu foco em converso no podcast. Eu estou comentando todos os erros que a professora de oficina de texto quer que eu não cometa na vida. Eu estou cometendo nesse exato momento. Então, professora, me desculpa. Então, vamos lá, meu amigo, solta o som. Ou já soltou? Eu não sei. Aham. Solzinho da teoria da conspiração. Esse é o momento, meu amigo, em que eu falo a verdade nua e crua, ou talvez a coisa mais mentirosa do mundo. Onde eu falo muito mal do governo e dos Illuminates e dos reptilianos e da esquerda progressista. E eu bati no meu teclado. E da esquerda progressista e da direita sionista pró-Israel, judaica, que quer matar pobre, negro, essas paradas todas aí que vocês acreditam. Então, eu não sou terraplanista, mas solta o bloco do programa em que eu falo por que o bagulho tá acontecendo de acordo com a mente insana de Marcos Vinícius Fonseca Marinho. Por que isso tá acontecendo, cara? Vamos lá. A musiquinha acabou nesse exato momento. Acabou agora. enfim. Acontece nas piores famílias. Aí, o que que acontece? Por que que a Saraiva... a Saraiva não tá falindo. O que tá falindo é a Curitiba, não. A Cultura. Por que que a Cultura tá declarando quase que falência e a Saraiva está fechando 20 lojas, sendo que o aumento da procura de livros está acontecendo? É uma realidade, é uma fucking realidade bonita. Eu falo que eu não xingava, eu tô falando muito fucking, eu xingo em inglês, tá? Não estranhe. Vamos lá. A minha teoria da conspiração é a seguinte. Eu tô gravando tudo isso no celular, eu estou mixando quase que ao vivo no meu Audition. E não é ao vivo porque não tem live, eu não posso fazer live porque eu estou gravando. E eu queria fazer umas lives no Instagram. Na verdade, eu acho o podcast do Lucas muito interessante porque ele realmente faz live no Instagram. Ah, então, eu tô fazendo podcast aqui. É tipo, roda meio que junto. Ele tá gravando podcast e tá fazendo a live. Eu não consigo fazer isso. E eu já estou fugindo do assunto. O assunto é... porque a livraria Saraiva fechou 20 fucking lojas. Tudo começou quando o mundo era uma bola de fogo e A Arca de Noé ainda não tinha feito a maior loucura do mundo, que foi deixar de fora os dinossauros. Sim, você ouviu um cristão falar isso, e é óbvio que isso é uma brincadeira. Acontece que quando o mundo era só uma bola de fogo, o governo comprava livro. Então o maior consumidor, o maior comprador do... o maior comprador do negócio de livrarias, do mercado de livros. É, mercado de livros é uma palavra bonita, vamos lá. Mercado de livros. O maior comprador do mercado de livros era o governo, cara. O que, que o governo fazia? Eu não estou bebendo água, minha garganta está ficando ressecada, vamos lá. O governo fazia o seguinte, ele comprava livros carambolamente, e ele era responsável por boa parte do movimento do mercado de livros. O que, que aconteceu? O governo quebrou, não sei se você ficou sabendo, mas nosso país está em crise, cara. Então, quando a crise aconteceu, lá mais ou menos no governo Dilma, sim, o governo Lula e Dilma foi o responsável por comprar livros de editoras e de livrarias. E virou o grande comprador. Aí o que, que aconteceu? O governo quebrou, cara. Aí o governo parou de comprar livros. Livros para encher as bibliotecas, livros para aumentar a oferta de livros na biblioteca, livros para dar e vender, livros para... livros para um caramba. Aí o que, que aconteceu? Crise, cara. O que, que aconteceu na crise? Aconteceu na crise que o governo pulou fora, e o governo pulando fora esse aumento repentino de compra de livro, não deu vazão ao recuo que foi o governo ter saído, porque o governo era tipo o primo rico que sabia que tinha 20 bis na caixinha de bis da tia da vendinha na frente da escola. Aí ele comprava 10 bis e seus colegas que são pobres compravam cada um bis. Aí o que aconteceu? Todo foco em dia no recreio, a tia vendia todos os bis, cara. Bis, você sabe o que é bis, né? Aquele biscoitinho com chocolate coberto e tal. Aquela barrinha que é tipo um negócio muito louco. Aí, o que que acontecia? A tia vendia tudo, cara, porque metade era comprado pelo primo rico, que nessa analogia é o governo. Aí o governo saiu. Aí, tipo, a tia da venda, que é as livrarias, tiveram que tomar o prejuízo, cara. Tipo assim, como assim agora metade das minhas coisas não tá sendo vendida e agora eu vou vender pra quem? Você vai vender pra pessoas que compram, tipo, um bis, que é tipo, eu que compro um livro, dois livros, no máximo três livros, às vezes quatro livros, e às vezes eu passo ali duas vezes pra... Parecer que eu tô comprando dois livros por mês, aí, tipo, enfim, vocês manjam das parcelagens. Não preciso entrar nesses detalhes. Aí, é o seguinte, cara. Pensa comigo, o primo rico saiu e a tia da venda se ferrou loucamente. O que aconteceu depois disso? Depois disso teve uma alta do dólar carambolosa, cara. Sabe o que aconteceu? É que eu tô botando a mão na frente da boca. Carambolosa. Sabe o que aconteceu, cara? Aconteceu que o dólar aumentou. O dólar teve uns tempos aí, meu amigo, que esteve a 4,20. Qual que é o problema, Marcos? Eu tô comprando livro no Brasil, eu tô usando real. Não interessa, sabe por quê? Porque papel é cotado a dólar. Papel é cotado a dólar, Marcos? É, papel é cotado a dólar. Foi a 4,20 e aumentou os preços do livro. Tudo. Aí o que acontece quando o dólar aumenta? Aumenta o custo do papel. E quando o dólar abaixa? Abaixa o custo do papel? Não abaixa. Toda vez que o dólar aumenta e abaixa, o preço só sobe, ele não abaixa. Então quando esse dólar foi para 4,20, depois para 3,80, depois para 4,20 de novo, depois para 3,80 de novo, teve vários aumentos seguidos de preço do papel e isso faz o livro ficar cada vez mais caro. Onde eu quero chegar, cara? Eu quero chegar nesse exato momento que livros, foco em livros, ficaram caros. Aí você falou, não. Aí você deve estar pensando assim, não, cara, você é louco, cara. Eu compro o livro pela metade do preço na Amazon, cara. Você tá muito doidão, você tá cheirado de droga, você tá maconhado, Marcos. Você não é crente, coisa nenhuma. Você tá gravando esse podcast muito doidão aqui, cara. Não, cara, eu não tô. Sabe por quê? Porque a Amazon, ela vende abaixo do preço de custo. Quando a Amazon chegou no Brasil e competiu com essas livrarias, que como eu li na notícia, elas estão migrando sua logística para o e-commerce, elas não aguentaram, cara. A Amazon faz isso, elas botam 45% de desconto, elas botam 50% de desconto, elas botam mais de 50% de desconto. E aí, o que as livrarias fazem para concorrer, cara? Promoções absurdas que elas não conseguem. Elas não têm culhões. Sabe o que é a Amazon? A Amazon é tipo um galpão e algum... com certeza algum escritório. Mas a Amazon não é uma livraria física, cara. Não tem tipo Amazons por todo o Brasil, como tem Saraivas por todo o Brasil. Então a Saraiva, ela precisa se manter. Ela paga muito mais conta de luz, ela paga muito mais funcionários, ela paga muito mais imposto nessa bosta de Brasil que só tem imposto. E eu tô achando muito engraçado ouvir minha voz no retorno falando isso. Desculpa, eu sou um recém-desvirginado nos podcasts. Aí o que aconteceu, cara? Voltando ao assunto, a Amazon, ela tem um custo mais barato de viver e ser a Amazon. Aí o que aconteceu com a Saraiva e afins? Elas não estão aguentando, cara. Elas pagam muito mais coisas a não ser entregar livros, vendendo pela internet. Aí, tipo, a Amazon bota o livro X a 50% de desconto. O que que a Saraiva, pra competir, faz? Ela bota lá seus 25% de desconto, assim, de cara. E aí, ela dá um desconto acumulativo de, na compra de 4 livros, você ganha mais 20% de desconto. E aí ela dá um... e aí ela dá um cupom para YouTube e que vale 10% de desconto. Isso tudo a Saraiva. Para quê? Para ela dar mais desconto que a Amazon, mas não para todo mundo, porque você precisa comprar 4 livros, você precisa ter o cupom que o YouTuber te deu, para você, somando tudo isso, você comprar o livro mais barato do que na Amazon. Mas isso acontece. Aí o que acontece? O cara faz um canal de distribuição de promoções. E ele fala, no momento em que a Saraiva bota as promoções tudo, ele vai lá e ele copia o cupom dos Paranauê pra o carinha do... Isso aqui tá gravando? Tá. Pra o carinha que vai comprar os livros. Aí, tipo, eu, por exemplo, eu pego, às vezes, eu não gosto de comprar na Saraiva, porque chega tudo amassado, mas às vezes eu compro na Saraiva, porque vale mais a pena. Porque nem sempre a Amazon vai dar desconto de 50%. Às vezes o desconto tá baixinho, um desconto modesto, de 10% de desconto. Aí, o que acontece, mano? Acontece um negócio muito louco, mano. Acontece que... Sabe o que acontece que... Eu me perdi agora. Acontece que a Saraiva acaba vendendo um monte de livro abaixo do preço de custo. Você sabe o que é vender uma mercadoria demasiadamente abaixo do preço de custo, não tendo lucro, sendo que você tem livrarias para um caramba para você pagar a luz, pagar imposto, pagar funcionário bonitinho, pagar os paranauê todo, pagar a tiazinha da limpeza. Você chega na Saraiva e o chão deles estão limpo. Por quê? Porque tem a tia da limpeza limpando ali. Então para com esse negócio que, tipo, livraria é o gerente, é o cara que vende livro e é o cara que pega o livro e manda no correio para chegar na tua casa. Não, cara. O bagulho é muito louco, o negócio é mais embaixo. A Saraiva faliu porque ela tentou competir com a Amazon e, tipo, a Amazon tem preço baixo porque a Amazon é um serviço menos caro para quem é o dono do serviço Amazon. A livraria Saraiva, ela é cara porque ela é uma livraria digital, é um e-commerce, e ela também é uma livraria de verdade. Você pode ir no shopping dessa cidade, se você mora em capital, porque, tipo, eu estou em Pernambuco, no interior de Pernambuco, num lugar chamado Caruaru City. E Caruaru City não tem a livraria Saraiva, nem livraria Cultura, só tem uma livraria chamada Livraria Imperatriz. É uma livraria muito boa, eu recomendo que vocês vão lá para vocês comprarem seus livrinhos por preços competitivos. Vamos dizer, competitivos. Às vezes eles dão desconto, às vezes eles não dão desconto. Eles sempre dão desconto se você for lá comprar livro no dia da sua, do seu aniversário. Se você compra presente de aniversário, fala assim, ah, eu vou comprar para uma amiga, embrulha aí, aí ele faz um precinho. É modesto, é 5% de desconto, ou até mesmo menos, mas, pô, é um desconto. Vamos lá. Aí, tipo, na minha cidade não tem Saraiva já, cara. É, tipo, em Recife eu acho que tem, eu acho que não venderam de Recife, espero que não, porque é a única Saraiva que tem no Pernambuco. Porque Recife, Recife Town, ela... é a capital do Pernambuco. Então, o que não tem lá, não tem mais em nenhum lugar, porque não faz sentido. Porque se não tem na capital, não vai ter na... não vai ter nas outras cidades, nas cidades pequenas, nos municípios de interior. Já estou com 20 minutos de podcast gravado. Eu estou muito orgulhoso do trabalho que eu estou fazendo agora. Só que eu estou com a garganta muito, muito seca. Eu estou pensando em pausar isso aqui, beber água e voltar. Só que tem que sincronizar, cara. Eu estou com preguiça de sincronizar a pausada do negócio. Vamos lá? Vamos continuar. Voltando ao raciocínio. Saraiva é mais caro. Amazon é mais barata. Saraiva tá falindo. Cara, isso acontece porque não compramos livros. Mentira. O mercado de livros e consumo de livros está fucking aumentando a cada ano, mesmo com o dólar subindo igual louco. Agora baixou porque o Bozo Nazi, ele ganhou. Mas enfim, não vamos falar de política. Política é tema para um próximo podcast. Eu tenho certeza que é um tema para um próximo podcast. Aí sempre que tem uma alta no dólar, tem uma alta no preço do papel, tem uma alta na produção. Essa história de contato de luz cara, vamos lá, pensa comigo. Livraria física existe de verdade, então precisa de pagar a conta de luz. Então se a conta aumenta, aumenta o gasto. Vamos lá também. Outra coisa. Gráfica. Por que que o livro que sai da editora e vai para a distribuidora ficou mais caro? Porque a gráfica tá mais cara, cara. Não é só o papel que aumentou por causa do dólar. Também tem a questão da conta de luz. Eles estão pagando contas de luz mais cara. Você entende que conta de luz mais cara e vamos dizer assim, um dólar volável, volútil, voluptuoso, que chegou a 4,20 e caiu e subiu de novo, e subiu e caiu e agora caiu por causa do Bolsonaro, enfim. Isso tudo influencia o preço do livro. E o preço do livro influencia na venda do livro. E a venda do livro influencia o lucro da editora, não, pô. Da livraria. Aí, se a livraria vende menos livro, a livraria lucra menos, a livraria paga menos salário certinho e bonitinho, e a livraria opera no vermelho mais cedo ou mais tarde. É isso que acontece. Vocês têm que botar na cabecita de vocês que a questão não é que o mercado está menor e, tipo, broxou o mercado de livros. Não, cara. Ele, inclusive, aumentou. Ele levou um baque porque o governo, que era o player principal do negócio, ele saiu. E mesmo o número de pessoas que consomem livro aumentando, não está dando vazão. E ainda assim, as pessoas estão lisas por causa da crise e elas estão optando por livros mais baratos. Optando por livros mais baratos, elas estão optando por não comprar várias vezes na Saraiva, esperar para comprar 4 livros e pegar a promoção dos 20%, ainda pegar o cupomzinho do youtuber e colar no carrinho para pagar muito barato. E do outro lado também tem o pessoal que fica pegando promoção do dia na Amazon. Então todo dia tem livro com descontos monstruosos na Amazon. Isso faz a pessoa preferir a Amazon. Preferindo a Amazon, menos lucro para a Saraiva. Tipo, todos os cenários estão contra a Saraiva. Um único cenário que não está contra a Saraiva é o fato de que nós brasileiros estamos querendo comprar mais livros. Não importa se é o pré-adolescente querendo comprar, Felipe Neto, Lucas Neto, Kéfera, Priscila Alcântara, whatever, qualquer youtuber, teen, que seja. Isso ajuda, cara. É muito bom quando eu vejo um moleque se interessando por leitura. E também tem o cara todo politizado que pega os lançamentos todos do Boitempo pra se letrar no que é a esquerda socialista. Ou então um cara que é coxinha, mas o cara é o coxinha verme de livro. Eu estou cuspindo porque, enfim, um negócio na minha boca. Acho que é... Eu mexi no cabelo, o cabelo caiu, enfim. Eu não vou ficar explicando. Ah, caraca, eu sou muito retardado pra fazer podcast. É tipo, eu tava falando do quê? Do coxinha, né? Tem um coxinha que, tipo, ele vai lá na contra os acadêmicos, ele pega a indicação de leitura todinha, e ele pega o que sobra do salário dele, ele não toma de cachaça, ele não pega as prostitutas. Ele pega esse dinheiro, ele compra livro do Olavo de Carvalho, ele compra livro do Aristóteles, ele compra livro do Platão, ele compra Kant, ele compra Conte, ele compra Nietzsche, ele compra Hegel, ele compra a parada tudo, cara. Política fez um grande negócio bom para as livrarias, porque nunca antes na história desse país, nunca antes da história desse país, companheiro, as pessoas compraram tanto livro sobre ciência política, sobre filosofia, sobre história do pensamento crítico, história do pipipipopopô. Isso é bom, cara. Isso aquece. As pessoas estão comprando mais livros, estão comprando mais quadrinhos, estão comprando mais material capa dura, estão comprando mais mangá, estão comprando mais tudo. É claro, tem um recuo quando o preço aumenta? Tem. O mangá antigamente era R$10, agora é R$21,90. Então, tipo, não tá dando para comprar. As próprias editoras estão lançando mangás periodiosamente, em bimestral, porque mensal não tem como. Era 10, você comprava um por mês, agora é mais de 20, você tem que comprar um a cada dois meses. Faz mais sentido ser assim. Tem gente que compra muito título, então ajuda a comprar tudo, você atrasando os lançamentos. E a livraria é a mesma coisa, cara. A livraria tá lançando livro, só que quando o livro sai muito caro, ela lança paulatinamente, tipo, em dosezinhas homeopáticas. Ano retrasado, ano passado, lançaram um kit C.S. Lewis com 4 livros, e tipo, os 4 livros foram lançados assim, pum, 4 livros para você comprar. E era muito barato e você comprava. Aí o que a editora fez? Esse ano, quase agora, lançou 2. Por que lançou 2? Porque não dá para lançar mais 4, 3, 4, 5, enfim, um número muito alto de uma vez. Lançou 2. Viu que não muita gente comprou, o que ele fez? Lançou 1. Aí, tipo, a própria editora que tá lançando C.S. Lewis, ela tá se moldando a essa parada de lançar mais devagarzinho, porque o preço aumentou, mas não deixa de lançar, aí você se programa para comprar, tá ligado? E você compra quando você pode. Aí é o seguinte. As editoras estão lançando em um ritmo mais devagarzinho para você ir comprando, tá entendendo? Minha fala deve ter mudado de entonação porque eu tive que fazer um corte aqui. Mas enfim, é isso. Aí qual que é a questão agora? A questão é se acostumar. As livrarias estão pedindo para o... As livrarias e as editoras, se não me engano, estão pedindo para o Estado regular o preço. E no começo, no primeiro ano de lançamento, durante um ano, você vai ter o mesmo preço em todas as lojas. E o que que vai acontecer? Esse mesmo preço em todas as lojas vai ser um desconto que vai ser cada vez menor. Vai ser acho que 10% de desconto em todas as lojas. Ou seja, você vai para a Amazon 10% durante um ano. Você vai para a Saraiva 10% durante um ano, enfim. E depois desse ano, o preço cheio ou o desconto que você quiser. Qual que é o problema disso? O problema é que isso ferra a livre competição. Isso é ruim para você, comprador. Para você que compra livro pela metade do preço. Você que compra livro, o pacotão, com um super desconto. Para você que quer fazer uma coleção de livro, que quer mais livros, que quer ler, que quer ter cada vez mais acesso à informação. Você tá ferrado nesse negócio aí. Porque toda livraria que você vai ir está com preço tabelado. A livraria está com preço tabelado significa o declínio absoluto total do bom e velho livre mercado. Marcos, você é um liberal, você é um anarcocapitalista, você é um... Não, cara, não sou isso. Só que o livre mercado ele é bom para o consumidor quando a briga pelo preço e pelo consumidor. A Amazon tá caindo em cima para pegar você, para você comprar nela. E a Saraiva também queria pegar você e você comprar nela, mas não deu. É mais caro para a Saraiva. Aí qual que é a saída que Saraiva e demais livrarias e demais editoras estão tendo para que isso aconteça? Regulação estatal. O governo vai controlar o preço. Cara, você não tem ideia de quanto ser idiota, mano. Vai dar muita merda. Sabe por quê? Porque a longo prazo você não vai ter como comprar mais aquele livro por uma pechincha, cara. Tipo, vai ficar absurdo você comprar o livro por 10% de desconto na Saraiva ou na Amazon. E você, às vezes, chegar na Imperatriz e comprar ele por 10% de desconto. Aí sabe o que você vai fazer? Você vai comprar na Imperatriz. Por quê? Porque não tem frete. Você pega na hora. Isso é bom pra livraria, mas isso é ruim pro consumidor. Porque, tipo, 10% de desconto, às vezes, num capa dura de mais de 300 páginas, é muito pouco, é pouquíssimo. É uma porcaria de nada, cara. Não vale, não presta, não caiam nessa. O Estado não tem que regular o preço das coisas. O Estado tem que fazer, sei lá, leis e resolver conflitos. Eu acho que a Saraiva fechar 20 lojas, sendo que ela tem 86, não é um conflito que o Estado deva intervir, cara. Deixa a Saraiva se ferrar. Eu quero mais é que ela se ferre, porque ela entrega as coisas pra mim tudo amassado. E o pior, cara, não bote culpa no correio. A Saraiva não usa correio. A Saraiva manda por transportadora. A Saraiva não embrulha a parada direito, cara. Não embrulha. Eu fico muito bolado com isso. E esse foi o podcast FaltaCast. E hoje nós falamos sobre o que há de mais errado sobre você achar que o problema das livrarias é que você está comprando pouco livro. O problema da livraria é que o governo comprava muito livro. O governo ele era o primo rico que tirava dinheiro do toba e comprava o pacote de bis quase todo. E isso era bom para a tia da venda da porta da escola, mas isso não é bom pra gente, porque quando o primo rico se muda, a gente é quem vai comprar o bis. E o bis vai ficar mais escasso. E vai ficar ruim pra quem vende bis e pra quem compra bis, cara. E é isso, a gente vai ter que se acostumar, a gente vai ter que... Essa é a vinhetinha do final do podcast, eu tô me cedendo aqui. Deve ter mais ou menos uns 3 minutos de... Uns 3 minutos? Nossa, cara, você é retardado. Você não sabe a diferença de 3 pra 30? Deve ter uns 30 minutos de gravação. Eu cortei uma parte, porque é super saudável cortar uma parte. Mas enfim, é isso. O podcast está ficando por aqui. E é isso. Me siga nas redes sociais. Minhas redes sociais são essas. E eu com certeza vou deixar na descrição. Eu nem sei onde eu vou explicar isso, mas se tiver como eu deixar na descrição, eu vou botar na descrição. Minhas redes sociais é _ Marcos Marinho no Instagram e no Twitter. E meu Facebook é Marcos Vinícius Marinho. E é isso, cara. Eu sou músico frustrado, sou leitor frustrado porque eu tô liso e tá saindo tudo que eu quero comprar. E eu sou estudante de design. Um beijo pra todos vocês. Um beijo no fundo do seu coração. E sabe o que é essa trilha? É a trilha do tchauzinho, cara. Tchauzinho pra vocês. Olha que delícia essa trilha. Se você está assistindo isso de madrugada, durma. Durma. Aproveite e durma. Tchau. Me siga nas redes sociais. Compartilhe esse podcast para todo mundo ver o quanto Marcos não sabe fazer podcast. E fica cantando no meio da trilha igual um retardado. Em uma trilha muito visconde. E super consigo cantar. Eu nunca fui de lembrar. Nem tenho quadros em casa. Pois são a fonte do problema. Ah, moleque, e perceber que a gente é pequeno demais na imensidão das galáxias. Tchau. Acabou.